Transportes. Proposta em tramitação na Câmara universaliza o sistema de Vale Transporte. A intenção é reduzir a tarifa do transporte público em todo o país. Ouça mais detalhes na matéria de Luiz Cláudio Canuto. De acordo com o projeto, as empresas com mais de 9 empregados e o setor público teriam que recolher 3% de sua folha de pagamento junto ao operador do sistema de transporte público coletivo. A regra valeria para municípios com mais de 100 mil habitantes. Individualmente, o empregado poderia ser descontado em, no máximo, 1% do salário. Atualmente, o Vale Transporte é opcional e a legislação autoriza o empregador a descontar até 6% do salário básico do empregado para bancar o Vale. Na prática, contudo, muitas empresas já não praticam esse desconto, optando por bancar a maior parte ou até a totalidade do Vale Transporte. A proposta, que é de autoria do deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, é baseado no sistema implantado quando ele foi prefeito de Curitiba. O deputado afirma que a pandemia expôs com mais ênfase o problema do financiamento da tarifa e do gasto do sistema de transporte público no Brasil, que está cada vez mais próximo ao colapso, graças a problemas de contrato, baixo investimento e modelos de licitação que impedem inovações no sistema e aumentam os passivos orçamentários. Segundo ele, universalizar o Vale Transporte resolveria esses problemas e ainda traria maior benefício ao usuário do transporte. Essa medida simples tem potencial para reduzir drasticamente o valor pago pelos usuários e até tornar o transporte gratuito, no caso de algumas cidades. É evidente que, ao mesmo tempo que se defende uma redução para o usuário do sistema, porque todos sabemos que o que atrai a pessoa a usar o ônibus é o valor da tarifa e tempo de deslocamento. Se a tarifa for muito cara, é evidente que a pessoa vai buscar alternativas. Há que se ter transparência, controle, investimento pesado, principalmente do governo federal, para melhorar a infraestrutura do transporte urbano, seja em vias exclusivas, mas também em modais como o trilho, como o metrô. Mas o primeiro passo é a universalização do Vale Transporte para que se possa reduzir e não onerar ainda mais o usuário, que, dependendo do valor da tarifa, vai abandonar o ônibus. A proposta de Gustavo Fruit tramita em conjunto com outro projeto mais antigo que trata do mesmo assunto e que muda uma lei de 85 que instituiu o Vale Transporte. A proposta está aguardando a criação de uma comissão especial para poder ser analisada. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e Márcio Salema. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Cliente ou passou recentemente perto do antigo Adame Supermercado deve ter notado que a loja está passando por reformas, não é mesmo? Mas nem por isso vamos deixar de atender você e te ajudar a economizar sempre mais. É isso aí! Apesar de toda essa reforma, estamos atendendo normalmente. E nós, do Superpão, temos um segredinho para contar. Essas reformas todas são para melhor atender toda a sua família. E em breve teremos uma mega inauguração. Superpão Compre Mais Guaraniaçu, o super mais barato da cidade e região. Com esse calor, nada melhor que um ventilador ou climatizador para deixar os ambientes bem fresquinhos. Na Móveis Soberana você encontra vários modelos: ventilador de mesa, coluna, de parede, o ventilador certo para qualquer lugar. E para aproveitar bem o final de semana, nada melhor que um churrasquinho. Aqui na Móveis Soberana você encontra churrasqueira bafo, elétrica, além de todos os acessórios para servir sua carne e bebida. Vem para Móveis Soberana, sua casa mais bonita, em Guaraniaçu, ao lado da prefeitura. Na Copel, somos ligados em inovação e você pode ser nosso parceiro neste movimento. Quem tem mini geração de 1 megawatt até 30 megawatts poderá vender a energia para a Copel e abastecer uma rede de consumidores em sua localidade. Conheça a chamada pública aberta para a criação de micro-redes em copel.com e inscreva-se. A inovação passa pelas redes da Copel. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Não saia da sintonia. Já já, mais um programa da sua Cantu. Seus problemas acabaram. Mentira! Está começando o programa que vai acelerar o seu relógio. Afinal, nada melhor do que um bom papo para fazer o seu tempo voar. Música, descontração e muitas curiosidades. Está no ar! Cola junto! E aí, vai ficar só ouvindo? Oi, gente, tudo bem? Boa terça-feira pra você. Hoje é dia 26 de janeiro. Está começando por aqui essa edição do Cola Junto. Eu sou Marcela. Oi, tudo bem? Estou chegando por aqui, terça-feira, alto astral total. E a gente está aqui com muita música. A playlist de hoje, programação musical, tá especial. Músicas escolhidas a dedo pra você ficar numa boa curtindo o Cola Junto. No programa de hoje, vamos falar sobre as teorias sobre a origem da vida na Terra. É conhecimento, é curiosidade, é tudo isso aqui no Cola Junto pra você. E a gente começa aqui com Henrique Juliano, de Sparrow.